Portal do Arrocha. Milorde, apaixona coração. Você nem chegou, mas já deve estar tão linda, toda de branco e eu com meu terno cinza. A porta vai se abrir. Pé direito pra dar sorte. E a cada passo o coração bate mais forte. Vai se aproximando do altar. Uma lágrima escorreu, começa a chorar. Era pra ser eu te beijando agora. Quem ia levar nossos filhos na escola? Era pra ser eu falando texto decorado. Ele quem devia tá no meu lugar sentado. Era pra ser eu te beijando agora. Quem ia levar nossos filhos na escola? Era pra ser eu esse noivo do seu lado. No entanto, sou apenas pra você mais um convidado. Está tão linda, toda de branco e eu com meu terno cinza. A porta vai se abrir. Entrou com o pé direito pra dar sorte. E a cada passo o coração bate mais forte. Vai se aproximando do altar. Uma lágrima escorre, eu começo a chorar. Era pra ser eu te beijando agora. Nossos filhos na escola. Era pra ser eu falando texto decorado. Ele quem devia tá no meu lugar sentado. Era pra ser eu te beijando agora. Quem ia levar nossos filhos na escola? Era pra ser eu esse noivo do seu lado. No entanto, sou apenas pra você mais um convidado. Era pra ser eu te beijando agora. Quem ia levar nossos filhos na escola? Era pra ser eu falando texto decorado. Ele quem devia tá no meu lugar sentado. Era pra ser eu te beijando.